e o ruído do ambiente. Também ele nos traz o caso de um escravo negro, de um jovem que buscava as experiências da homossexualidade, mas não se encontrava pleno. E fazendo a terapia de regressão, ele encontra aquele mesmo rapaz como um escravo negro, apaixonado por uma outra jovem, também escrava, muito bela. Mas como o senhor do engenho tinha interesses sexuais por aquela menina, e vendo que esse amor dela era correspondido pelo jovem escravo, manda castrar o pequeno rapaz. E aquela castração física lhe foi tão dolorosa que lhe repercutia psiquicamente. Teve uma vida posterior como sacerdote, exercitando o celibato, e na atual existência ele se sentia ainda castrado, tamanha a violência daquele ato na sua existência. Trabalhando aquele fenômeno, encontra a pacificação. Um outro jovem muito rico, muito belo, trazendo de volta a experiências de outras vidas, revela a explicação do porquê ele sentir uma atração inexplicável, apesar de ter relacionamentos com mulheres também. Aquele rapaz sentiu uma atração incrível pelo biotipo dos pescadores nordestinos. Em uma existência anterior, onde também fora muito rico e muito belo, depois de experimentar as mulheres que desejava, na sede ansiosa do prazer, porque somente o amor plenifica, o prazer efêmero nos vicia em excesso e nos deixa sempre carentes. Ele, que tinha muitos servos, se utilizava deles e se deixava serviciá-lo por eles também. E os seus servos tinham a mesma característica do fenótipo, a mesma cor da tez, a cor da pele, o corpo entroncado, como lhe lembrava a figura do pescador nordestino. Vejam quantas nuances, quantas possíveis causas para a homossexualidade. Alberto Almeida também nos fala de causas sociais. Por exemplo, vamos encontrar na cultura do oba-oba, nessa busca desenfreada pelo prazer, pela experiência do novo,